Livro A Presença de Bill Johnson, Desvendando Questões Celestiais. Prefácio. O livro de Bill Johnson, A Presença, é um dos livros mais poderosos que já li. Antes do fim do primeiro capítulo, eu estava quebrantada e me encontrava emocionada e clamando por mais da presença manifesta de Deus na minha vida. Fui devastada por uma forte sede de ser totalmente possuída pela glória de Deus e preenchida por um desejo renovado de ter a minha vida reconhecida por Sua presença. Os testemunhos dos encontros de Bill com Deus fizeram com que eu me lembrasse das minhas próprias experiências que transformaram a minha vida. Lembro-me de uma ocasião especialmente poderosa durante uma reunião em Toronto, no Canadá, em que fui tocada pelo Espírito Santo. Meu amigo Randy Clark estava pregando e durante a sua mensagem eu fiquei tão desesperada pelo que ele falava que mesmo sem um convite para ir ao altar, eu corri até a frente e levantei meus braços para Jesus. Lembro-me de ouvir Randy dizendo que Deus queria saber se eu queria a nação de Moçambique. Quando eu respondi gritando um sim enfático, o Espírito Santo me quebrantou completamente e eu senti o seu amor líquido pulsar através de mim como choques elétricos. Foi tão poderoso que eu pensei que poderia morrer. Eu não pude me mover, caminhar nem falar por 7 dias e 7 noites. Tive que depender do corpo de Cristo para me ajudar com tudo. Durante aqueles dias, aprendi sobre minha total dependência, não só de Cristo, mas também do seu corpo. Eu sentia uma mão pesada e ungida descansar sobre o meu coração e um rio de amor fluindo sobre mim repetidamente. Eu nunca havia sentido um amor tão poderoso como aquele até aquela ocasião na minha vida. Depois eu soube, através do meu marido, que ninguém havia colocado as mãos sobre mim durante aqueles dias. Era o próprio Deus colocando o seu ardente coração de amor apaixonado dentro de mim. Esse encontro mudou a minha vida para sempre e não me restou outra coisa a não ser levar o próprio coração e a presença de Jesus para as trevas deste mundo. Desde aquele dia, sempre procuro por portas abertas através das quais eu possa levar Jesus. Através do livro de Bill, o Senhor nos chama para um lugar de relacionamento íntimo onde iremos carregar a sua glória diariamente. Creio que enquanto você lê este livro, Deus o levará para um lugar mais profundo de amor e abertura ao Espírito Santo e o atrairá a ter os seus próprios grandes encontros sobrenaturais com Deus. Este livro o ensinará a reconhecer as portas abertas que Deus tem para você e a liberar o poder e a presença dele através da sua vida. Somos chamados para uma comunhão íntima com ele, em que todas as coisas são possíveis para nós que cremos e que fomos criados para sermos parecidos com ele. Ao reconhecermos que todos os milagres realizados por Jesus na Terra foram feitos enquanto Jesus era um homem dependente de seu Pai Celestial, somos convidados a crer que nossas pequenas vidas podem ser usadas da mesma maneira para carregar a maravilhosa glória de Deus. A morte de Jesus na cruz tornou possível a vinda da humanidade para um lugar que havia sido escondido anteriormente, onde a espécie humana poderia carregar a própria presença de Deus e fazer tudo o que ele fez. Enquanto eu lia este livro, eu me sentia compelida a continuar insistindo mais, até que as mesmas coisas que Jesus fazia acontecessem na minha vida. Ao longo dos anos, enquanto escutava os ensinamentos de Bill, fui atraída a avançar para novas esferas de possibilidade e a crer que, através do poder do Espírito Santo, podemos ver as coisas que nunca pensávamos ver. Desde que conheci Bill em 1997, tenho visto a vida e o poder de Deus fluírem nele de maneira poderosa. Quando estive em reuniões em que ele pregou, sempre experimentei a presença manifesta de Deus e fui atraída a níveis mais profundos de rendição. Observar a vida pessoal de Bill de intimidade com o Senhor e de entrega total a Ele tem sido uma grande inspiração para mim. Ele é uma das pessoas mais generosas que Roland e eu já conhecemos, além de sempre buscar capacitar os outros a pairar nas esferas do Espírito Santo. Bill pratica um estilo de vida de sede, de intimidade e consciência constante da presença de Deus. Eu recomendo altamente este livro a todo cristão que anseia ser inundado pelo Espírito Santo para que aprenda a viver uma vida centrada na presença. Jesus deseja habitar não somente em alguns, mas numa geração inteira. Que é corajosa, imbatível e que ama servir, são aqueles que estão dispostos a se render completamente ao seu imensurável e incessante amor. Creio que, enquanto você lê este livro, Jesus ampliará a sua capacidade de carregar a presença dele e acenderá seu coração com paixão e o levará a novas esferas celestiais. Você se encontrará num lugar mais alto de rendição, ao crer que também pode ser preenchido com a plenitude de Deus. Que você se torne morada eterna de Deus e voe alto em sua missão suprema de ser alguém que hospeda a presença do Rei da Glória. Eu estou quebrantada. Eide Baker, PhD, diretora e fundadora da Iris Go.